A dupla especialista em rock desguiado. Chegou. E aí, Cametá, tamo na área! A maior referência em pressão do Pará. Vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô na área da Pantoja. E aí, DJ Dinho Pressão. Opa, tô na área. Hoje tem aula em caminhada, vamos lá. Atenção, alunos. Prestem bem atenção. A aula de pressão vai começar. A aula vai começar, Engamedão! Joga a mão pra cima! Nem o sol, nem as estrelas irão como o seu olhar. Vou gritar. Já estava com saudade de Cametá. E quem tá feliz da vida, bota a mãozinha pra cima aí, ó. Joga a mãozinha pra cima. Quem é do Paysandu, põe a mãozinha pra cima. Quem é do Clube do Remo, põe a mãozinha pra cima. Só quem é filho de Deus, bota a mãozinha pra cima. Vai começar o show em Cametá. Vai começar o bagulho doido assim, ó. Joga pra cima. Conta-se comigo assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Lá vai fogo, maninho. Lá vai fogo. Japa Gravações. Amigo corno, dá um grito. Quem é do Remo, faz barulho. Quem é do Paysandu, dá um grito. Só que não tem hora pra chegar em casa. Bota a mãozinha pra cima. E aquela contagem que é conhecida em todo o Pará e fora do Pará. 5, 4, 3, 2, 1. Já! Sal, e dá-lhe sal. E aí, meu parceiro, Diego? Vai, DJ. Bota pra explodir, Cametá, garoto. Vai, DJ. É agora. Então, fogo no baque. Tá pegando fogo. Tinho Gordo tá na área e o rock tá mil grau. Tinho Gordo tá na área e o rock tá mil grau. Bate o bagu! Todo mundo! Só os caras doidos, joga a mão e dá-lhe sal! Sal! Sal e dá-lhe sal! Sal! Sal e dá-lhe sal! O Márcio da TF falou! Sal! Eles representam no rock! Bora, Hélio da CL, agora, Hélio! Tá na hora! DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e meteu a puta na garupa e vrá, vrá. Leonardo Oliveira, eu te falei, ó. O rock tá mil grau. Bora, mouse da equipe 5. Mostra o caqueado, caqueado. Faz o caqueado, caqueado, desviado, vai. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora na moral. Se tu fosse mil grau não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau não era ex, joga a mão. Sal. Se tu fosse mil grau não era ex, era sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. A galera de câmera tá gostosinha. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal. 3, 2, 1, bora. Vai, moleque doido, vai. Bora, Márcio. Bora, moleque doido, bora, Júnior Merendê. E aí, Limonade, olha o bagulho doido, tá no ar. Vem, moleque, olha o que é, moleque. Vai, moleque doido, o show tá no ar. Você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. É assim que tem que ser, Camedana. Aula. E agora, como é que é? Assim, ó. E na batida, na batida. O sucesso tá no ar. E pra você que tá acompanhado, manda pra teu companheiro aí. Bora. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão. Depois de muito tempo, a gente volta em Cametá. Vidas não sobrepõe a paixão, há um pouco de tesão que encontramos na cama. Eu quero ouvir! Nenhuma grama de medo de errar, tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Você me chama, tô pronta, vem me usar. Se me liga, eu já quero te encontrar. É meu tudo, és meu bem. Quem sabe canta? Os caras doidos tão afim de fazer aquele caqueado doido que rola em Belém, né? Então... Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. E aí, Leo Cametá, não para, não para! In West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool. E as meninas falaram em nós, não dança, vai não. Bora, e bora, agora, agora! Ele é novinho e já tem. Só um cabelão, só um cuzão, só um cabelão. Soma na batida, soma na batida. A mulherada vai gemer, vai gemer. Só um cuzão, só um cabelão. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Pipoca! Se parei, porra. Tô solteira agora, tô solteira agora. Tô agora. Bora, Gustavo, bora, Isabelle, bora, Zaque. Direto de Belém pra curtir. E os caixa baixa estão na área. Eles que comandam belos prazeres estão aqui, ó. Alô, Diego. Alô, Patolo. Uma parada pintura de moto. O homem da pintura automotiva. O Analdo mecânico. Raio Fox pintura automotiva. Tá todo mundo aí, ó. Você é o diamante e o Doug também tá na área. Agora vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que sofreu da minha vida. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que sofreu da minha vida. Você foi a melhor coisa que sofreu da minha vida. E meus amigos Dani da família, tudo pelo certo. Bora, Dani. com a marca Igor Primote. Já tava com saudade de ti, Primote. Meu amigo de longas datas, um dos promoters mais conceituados na região do Baixo Tocantins. E ele falou: consume tudo, mas a galera veio. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Joga o anzol e vai puxando o carretel. A galera do camarote, pra quem tá solteiro, vai jogando assim, ó. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Vai virar, já, já, já. Que música! Eu só quero parabenizar a carretinha Treme Tudo. Tá todo mundo aí, ó! Equipe da Cidade Nova, o Clebinho, o Beto, Natanael, Adriano, o Lucas, o Valdeci, o Matheus, jogador do Cametá, agora Cadeirudo, você, o Peixiga. Família Black Shop! Rodrigo Afonso, o marreteiro do Baixo Tocantins de região. Aniversário de 17 anos da Tailoa. Bora virar mais uma, né, Brasil? Deixei tudo por você, mas você não me deu valor. E meu parceiro Márcio da TF falou: eu tô em Cametá, tô na fronteira junto com a referência. Bora, Márcio da TF, bora de bondade. E aí, Júnior Domenech? Agora! E brevemente na porta-linha. Tem ninguém a minha vida e você. O bar da porta ali, a organização, nosso amigo Pintigo. Ah, Eluída. Eu sei, a quem se faz, a quem se paga. Família de metralha de Castanhal. Tá aí, Josiane, Denielso. O Maxizinho, Josiane, João Galo. O Deco Tarcísio. Pode sofrer. E nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar. Pode sofrer. Para depois joga na minha cara e faz. Vira mais uma agora, filho. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar a casa toma conta. Vai ver que só não era nossa hora. E bota no nosso telão aí, ó. Então a boutique Smith Multimarcas. Deixar... O cara que tá comandando as melhores marcas em Cametá. Alô, meu amigo Smith. E a carretinha Sarará Saúde. Segura, Smith. E meu parceiro Leonardo de Vieira. Ele e a sua esposa Amanda Martins. Aqui do lado esquerdo, um abraço, minha panelinha. Agora meu parceiro Sassá também, da área Quente Maia. Japa Gravações. Eles estão juntinho com a gente aqui também, maninho. Pra cima! Bora pra cima, Hélio! DJ Fabrício, imbatível. Bora virar mais uma agora! Os irmãos Lena Moreira e o Daniel Moreira, o japonês de Belém, tá na área. O Paredão. O Paredão Treme Tudo, Júnior Lima. Bruno Virtual, DJ Daniel Farrista. E DJ Renilson. Tá todo mundo aí, ó. DJ Udi é o brabo, porra. Toda a galera da Praticaia, moleques. Os moleques todos estão na área. Bora pra cima. O nosso amigo Matheus Salles também dos favelados. Ele tá na hora, bora Matheus Salles. Tá na hora. As mulheres vão dançando. E o rock doido tá no ar. Segura. Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô. E o prefeito é só a primeira dama, bora Marivaldo. Foi bate, bate na xereca. Eduarda, tá todo mundo presente aqui, ó. Bate na xereca. Que chega me machucou, que é só pirocadão. Mete com pressão, é só pirocadão. Mete com pressão, que é só colocadinha de volta. Curtindo, curtindo, ó. É só colocadinha. Caqueado, caqueado, vai. Ele bate, bate, bate com vontade. Ele eu quero essa aqui. É doida. Esse som é muito firme, ó. Gordo e Dinho Pressão. A referência impressão do Pará. Parabenizando essa amiga Luída. Aniversário dela hoje, ela veio comemorar aqui, ó. O seu marido Pitico, o Titi. Das marcantes, chegada da portelinha. Parabéns pra você, Luída. Foram tantas despedidas, aventuras não vividas. E com medo de me apaixonar, meu coração ficou. Mas foi no teu olhar que eu DJ Jaba Saúde. Fica metal o Rodrigo da Pratinha. O caminho. E o Neto da Bene. Foi só te olhar. E o meu mundo parou. E a minha vida. Toma no pancadão. Toma no pancadão. Toma no pancadão. Toma no batidão. Faz a dancinha no carpinteiro. A dancinha do carpinteiro. Faz a dancinha. A dancinha, dancinha. A dancinha do carpinteiro. Faz a dança da sapatão. Faz a dança da sapatão. Faz a dança da sapatão. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. Faz o caqueado. Faz o caqueado. Faz o caqueado. Muito caqueado. Caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma. Bora, família Pitch. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, caqueada de ninguém. Leonardo Oliveira representando a fronteira. Todos já chegaram com ninguém. Homem do Baião de Dois. É muito caqueado, um gordo e o... É muito caqueado, um gordo e o... É doido, é. Bora, Pitbull, pega essa cachorra. Bora, Pitbull. DJ Udiel Brabo. Pega, pega, pega essa cachorra, pega. Bora, Gassissoli, segura, Gassissoli. Joga o anzol. Hoje é aniversário da Thaís Eloá. Joga o anzol. De muitos que vieram hoje. Aqui é. No rock dela. Faz, joga. Parabenizar. Joga, puxa, sal, sal. Eu já tô mil grau. Sal, sal, eu já tô mil... Todo mundo parabenizando você, Thaís. Pelo seu aniversário, felicidade, muitos anos de vida, saúde. Paredão, Treme Tudo, organização Edson Batista. DJ Daniel Smith, Multimarca. Pra lá, pra cá. É só putaria, é só putaria. É só putaria. E aí, como é que é? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui, ai, ai. Queado, caqueado. Ai, ai, ai, ui, ui. Bora, Boninho, deitada, vai, vai. Bala que trouxe-lhe Lhe araftek, ma araftek Zen, temanete-lhe Dentada, dentada, dentada, dentada. Bora, Romário do 40. O Eduardo é a primeira dama, Jaque Batista. O Leão está todo mundo, Boriago. Hoje é aniversário do DJ Júnior Lima. Do Paredão Treme Tudo. Parabéns, Júnior. Quem é? O nosso amigo empresário Diego do Gás, o Pick Blinding, o Diego Iago, o Jorge Baldinho da farmácia. E a galera vai dançando e vai fazendo caqueado, de gordo detonando na pressão. Bora, maninho, vai virando, vai virando, vai virando. Mas a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. Jadson da moto, do animal. Pop 110. Dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do troco, e o troco suave, todo sorridente. E olha o gordo, tinha pressão, pressão. Tinha pressão. Bagulho do Odin, cabeça! Atrás de mais um beat, é o Neto em ação. Traz a garrafa de Xandão, por quê? Por quê? Por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer. Nada terror, é? Gatinha, se tu tá passando agora, oba. O crocodilo vai te morder. Mas é, o nosso amigo Rato, o Choke, o Frango. Boquinha do Odin. Tá todo mundo aqui, ó. Tentada, tentada, tentada. Japa Gravações. Doide. Agora, pai. Agora, bora curtir uma marcante. Vai, vai. Essa aqui todo mundo conhece. Eu nunca vi o Léo Cametá namorando, olha. Isso pra mim é inédito. sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Deixa ligada! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. Eu vou baixar o sonho, eu quero vir! Isso, cantando, cantando! Pra me ensinar. Quero ver! Que é o amor. Bora, Cilanda Top Smart! Isso é público do Japa, amor. Essa música é firme, ó. Já! Eu me entrego ao seu jeito. Chama um abraço, nosso amigo Vitor. Seu amor. O Vitor Meiredes, você. Com o rosto tão lindo. O homem do adesivo. Fazendo aniversário hoje lá no Mupi, é rock dele. Ele é sua senhora Flávia Miranda. Toco em ti. Abro os olhos, não lhe vi. E aí? Se sonhei, foi com o amigo Camilo Barra. Foi tão... Lá do Limoeiro do Ajuru, tá na área. Mas foi ter... De rocha, valeu. É que o rock tá mil graus, tá mil graus. E deixa na batida, na batida, na batida. E a galera vai dançando. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai, vai, já. E daqui a pouco tem rock na casa do Gaguinho. Alô, Gaguinho. Vai, vai, vai. Na batida, na batida, na batida, na batida, na batida. Um, dois, três, já. Essa vai de Nibonati para Márcio. Ela que fez na pele. Ui! O nome do seu grande amor. E aí? Tomate! Agora! Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos. Gordo e Dinho Pressão. Estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim. O nosso amigo Marlo, proprietário da Arena Pantoja. E ele manda um grande abraço, nosso prefeito de Cametá. E também você quiser dar ele no churrasquinho lá na frente. É só chegar ali, ó. O fogo tá mil graus, moleque. Olha, Leonardo, lá tem baião de dois lá. Oh! E a galera de Cametá vai no sul, vai no sul, vai no sul, vai no sul, vai virando, vai, vai, vai, vai, vai. Oh, oh, oh. Essa batida aqui envolve você. Que me Edson Batista. Aqui. O homem que é proprietário da carreta treme tudo. E, aqui traz você pra... e por sinal responde a parada, meu. Ele mesmo. Que eu tenho com você. O sujeito péssimo. Eu me anotar, não sei dizer. Que já é presente a força dessa paixão. E agora? Meu anjo do amor, meu super. DJ Brás. Hoje o DJzão vai estar aqui. Viver o DJzão. Se você junto com a carreta treme tudo. Festividade de São João Batista. Que me leva. O homem das marcantes tá chegando. Alô, produtor Bagal! É na Arena 422. Para pintura automotivo, Ono de mecânico. Nosso amigo Arnaldo de mecânico, tá todo mundo aí, ó. Agora! Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar. Ah, mulher, que tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais, por favor. Que pode fazer comigo, que faz mais outra. Quem sabe canta? Cale sua boca e saia daqui. Quero ouvir! Amanhã você vai. Você! Sair. Você me perdeu. Não complique. Muito simples, só fazer depois. Um mais um, menos você. E agora? Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Agora que cresci, você não para de olhar. Agora tô em outra. Final de semana só começando. E hoje, quinta-feira, tem Caribe Show pra galera na Augusto Montenegro. Sexta-feira tem sexta toca top do Punch. Sábado são três apresentações. A primeira no Campo da Terra Firme, a segunda Associação do Promorá, aniversário do gerente Marcelo. E logo em seguida a gente vai pro Brega Show. Três apresentações em Belém, sábado, pra galera. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Canta, mulher! Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia e o mal emanei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei. Meu novo namorado pensou que eu ia chorar por você. Entre um. Isso, cantando. Desde que ela voltou. Mais alto. Já não sei mais o que é certo. Difícil. Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro, outra é por amor. Se tenho que escolher, está tão difícil esconder. Não. Se escolher amar, e não sou mais de ninguém. Então toma! Eita, que o Hélio da série dá valor! E domingo tem Caribe Show, Hélio! Segunda-feira, o Cai na Água em Santa Bárbara do Pará. Vai. E vem comigo, vem dançando. Agenda lotada, graças a Deus. Vem comigo, vem dançando no Pará. E aí, Wallace Salles? Lá vem, lá vem a nega. A galera veio e fez, ó. Bora, Léo, bora, Mouse, bora, Sassá. Bora, Tamir, bora, Kate. Bagal, Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panela. E meu amigo Márcio da TF. Dia 3 tem Via Show, Márcio. O Ademar já mandou avisar. Portaria liberada pra galera que veio na fronteira. Fogo. Meu Deus do céu. Eu sou na equipe TF. Essa galera que enlouquece e enlouquece. Quando a águia sobrevoa. Quem é? Meu coração é super poder. Deixa eu agradecer mais uma vez aqui pela moral que nos dá sempre que te pinta e gametar. O meu grande amigo Cobrão, o cara que comanda a melhor churrascaria de gametar. Churrascaria Chão e Brasa é referência em gametar. Alô, Cobrão, tamo junto, moleque! Sucesso! Tá no ar! Ai, ai, ai, ai, ai, maninho! Bora do gingado, caqueado, desguiado, caqueado. Bora detonando, detonando assim, assim, ó. Agora vai. Amanhã na Thiaguita vai rolar aquele caldo. Eu não sei se você pra matar ressaca. Prepara tudo, Thiaguita! O rock vai ser pesado lá. O Daniel Farris, o Edson Batista. O meu parceiro Smith Multimarca. Você é parceiro. O diamante, o seu amor. A sua mana, Ronald. É isso aí. O diamante não, e a sua mana Ronald. Se quiser me esquecer. Ah, o seu mano Ronald. Meu celular, não finge que você perdeu. Olha, Ronaldo. Você perdeu. A onda do pega-pega, já. Eu sou mais criança pra brincar de pega-pega, fica escondidinho. Pega-pega, vai. Boutique, do meu parceiro Anderson Rodrigo, o homem que veste e patrocina o Dini Gordo. Por sinal, estamos na área tudo de R.A. Boutique do Gold. Tanta saudade, ela não brotou bagal nunca mais. Nem disse adeus, eu levo a vida assim. O diamante, o Ronaldo, o Wagner, o Wagner, e os moleques da Coca do Trigueiro, isso aí. Só nós dois, eu e ela, ai, ai, ai, ai, ai, maninho. Pago a diferença. Agora! Não! Eu pago o baião de dois. Não me ligue mais. Me deixa que a dor vai passar. Essa aí, o Leonardo Oliveira manda pra sua esposa. E meu amor. Amanda Martins. Vai acabar. É muito amor, né? Foi bom. 6 meses já. Tudo que passou. Que pena, amor, que tudo acabou. Explodiu mais um vídeo dele, olha. Mas fico aqui pensando em nós. Ai. E nos momentos. Ele oferece pra ela assim, ó. Ao som do novo som. É na fronteira, Gordo e Dinho Pressão. Sagrado. A referência em pressão do Pará. E hoje o moleque doido de praticar aí. E essa vai de Márcio pra Libonar. É o amor. Só o explode a sua adrenalina. Você está com o DJ Gordo, DJ de opressão, energizando toda a galera. Dani Pinheiro, da família Tudo Certo. Fiz essa canção, não sei se tempo vai curar a dor que eu sinto. Firme, ó. Se liga na letra da música aí, ó. Não tô louca de te deixar, não tô louca de te perder. Se meu coração chama por você, vem, baby, baby, baby. O que eu quero é só te amar. Se eu pudesse, eu esqueceria. Mas meu coração chama por você, vem, baby, baby, baby. Alô, produção, providencia um balde de água pra cá, urgente. Léo da produção, né, Léo? Tinho Pressão e Gordo. Ainda não descobri porque me abandonou. Embora só de você, meu mundo sempre girou. E me fazia tão bem sentir o seu coração. Só música Pai Dego. Ainda não entendi o que fez você partir. O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. Um beijo logo eu paguei. Cada lágrima eu amei. Vamos curtir, vamos dançar. Você canta, mulher, canta. Tô sono, engraçado. Aqui não saio, olha pra mim. E o nosso amigo Léo quer metar. Ele já mandou avisar. Chuva não passa e anoiteceu. O moleque dos iPhone tá na área. Filhos, assistência técnica Touchcell. Bora, é. Comigo, e aí, Léo? Tamo junto. Foi chuva forte, deixa eu explicar. Fala em chuva, já passou ela. Chuva não passava, não tinha um telefone por perto, não deu pra te ligar. E aí, vamos curtir! Sucesso! Gordo e Tino Pração, arregaçando tudo! Alexo! Vai começar! Esse vai ficar na história! Dini Gordo fazendo ao vivo na Treme Tudo! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Fala, Gordinho! O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. É sempre amar. Você me perdeu. Au, sal. No meu amor, não vou mais chorar. E não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vá me amar. Ao vivo, ao vivo. Pra você. Quantas vezes eu pedi pra você levar a sério o que eu falava pra você. Não quis entender. Me libera, eu já tô cansado de ouvir tanto papo furado. Sem desculpa, eu já me entendi. Agora tudo que eu quero, essa minha baladeira por aí. Dá uma de beira qualquer, dançar esse brega. Uma morena pai dele, uma lourinha sapeca. Não quero nem saber. Agora já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Quando você me deixou, você me ensinou que isso não é assim que se faz. Você nem sequer pensou em mim, você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta assim, você só pensou em si. Agora, mas agora que você está só, você vem me procurar. Ao vivo, na festividade São João Batista. Dini Gordo do Crocodilo na área. Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Vem comigo, viver a vida. Ai, ai, o clima tá assim, ó. Ai, do caqueado, do gingado, balançado. Um, dois, três, vai virar, vai virar, vai virar. Porque de repente você me disse um adeus. De repente você diminuiu-se e me deixou tão só. Não sei porquê. Me magoou o meu coração. Você quebrou e me deixou tão triste assim sem ter você. Fala, Gordinho! Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Quero gererê com você, não precisa convidar. Vamos dançar gererê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Gererê, a gente dança assim. Vai, vai! Ao vivo, ao vivo! Diretamente da Arena Pantoja em Cametá. É ao vivo. E se você é careta, fique logo ligado que o primote chegou. Ele tá do meu lado e quer te ver chapado com o rock do amor. E se você é careta, fique logo ligado, o primote chegou. Ele tá do teu lado e quer reta final com o rock do amor. E com o pó do amor você viaja nas ondas do mar da paixão. Ai, ai, ai, maninho, a ópera do brega. Lá vem ela, lá vem ela. O show tá no ar. Confecções Marcos, o Paulo Cowboy, Good Boy, família D, DDF, o Frango Americano, tá todo mundo aí, ó. Passava, passava, passava assim, uma eternidade te esperando, te esperava assim, a imensidão do meu amor por ti, não se expressar, por ti não se expressar, por ti eu menti, eu chorei só por ti. Eu cresci com esse amor, eu vivi. Porra nenhuma! Vou, mas eu vou botar pressão! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Bora começar! Bora começar que o bagulho vai doidar! Bora começar que o bagulho vai doidar! Joga, joga pra cima! Dá de soquinho pro céu! Vai, vai! Vai, bandido, vai, vai, bandido, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E aí, Cine Martins, bora, moleque, o cara que promove os grandes eventos do Martã, olha a caneta pegando fogo, maninho, bora, bora, gente, detonando, 3, 2, 1, toma pressão, vai, fogo. Chapa Gravações CDs. DJ Udi é o brabo, porra. Caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado. Momento do caqueado, ó. Caqueado de engordo, dona Arioque. Tá desviado de engordo, dona Arioque. E por aqui com a gente o Vitor. Mostra como é que. Vitor Meredes e a sua senhora Flávia. Mostra como é que faz. O Garivaldo. Yeah. Prefeito de Portela. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Sal, sal, sal. Faz cara de mal. Domingo dia 27, quem treme tudo lá no Espaço VIP. Abertura do verão vai ser bagulho doido. Obrigado, Caneta, é reta final. Setor do Gaguinho, prepara, setor do Gaguinho, prepara o setor do Gaguinho, vai pegar fogo, Didi Gordo tô na área, rock tá mil grau, rock tá mil grau, rock tá mil grau, rock tá mil grau, 3, 2, 1, de peões pegou a moto e vrra, meteu a puta vrau, vrau. E vrra, vrra. Tá apaixonado, babaca, tá apaixonado. Vem curtir o gordidinho que é rapidinho que é só putaria, é só putaria, é só... Reta final, reta final. Ai, ai, ai. Por motivo de forças maiores, ai, ai, ai. A gente vai chegando na reta final, ai, ai, ai. E daqui a gente vai lá pro setor do Gaguinho. O rock vai rolar. Vai, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Val, Keila, Vitor. Obrigado, Val. São os quatro caras que a bandida se amarra. É o Márcio L da CL, o Leonardo Oliveira, o Mouse, o Alassi Salles, o Pop, o Léo Cametá. E o meu parceiro, o Léo, falou: ainda tem o Dieguinho. Oh! É a minha última! Olha, você que não pegou o CD ao vivo. É só chegar aqui com o Japa. 5 contos. É, Edson me abandonou, né, Edson? Edson da L.A. Boutique. Deixa eu te falar, hein? beijar na boca. O Edson tá amando, né, Edson? Vida louca. Claro, né? Bebedeira. Verdade. Até ontem eu queria morrer solteiro, mulheres e gastar dinheiro, sem norte nem sul. E aí, desgraçado? Só queria viver a vida, muitas vezes causei. Amago já. Um abraço pra Leide, o Vitinho, o Matheus, também o Josias. E aí, Mili? Um abraço pra você do Dini Pressão aqui, garoto. Escove vidas e com medo de me apaixonar. Meu coração ficou, mas foi no teu olhar que eu sossegui. Juro, encontrei um caminho pra seguir. Foi só te olhar do meu mundo. Queria eu poder levar até 4 da manhã. E a minha vida, mano, tinha muito rock pela frente. Tipo um dia, o bagulho tá doido, mano. Toda noite pro dia. Olha, quem quiser curtir, tem lá no setor do Gaguinho agora. Vamos pra lá. Manda a R15. Papai do céu, muito obrigado.